posso contar quantas vezes do meu lado tu esteve. Quantas vezes, quantos meses, o pente tá cheio e o coração vazio, vazio, vazio. Pelas ruas do rio, na guerra eu sou vazio. Que vem pra cercar, pra me iluminar ou tentar roubar minha alma. Todos ao redor, mas eu não vejo nada. Aprende a jogar, senta e assiste a minha aula. Vários que vêm pra cercar, pra me iluminar ou tentar roubar minha alma. Todos ao redor, mas eu não vejo nada. Aprende a jogar, senta e assiste a minha aula. Quase morro pra minha mente. Fumaça ameniza, só isso tá adiantando ultimamente. Sempre sem bala contada no pente. Mantenho meu ritmo, tá coroando os à frente. Mas o tempo passa rápido e eu só te deixo velho, eu sei. Será que o TZ é mágico? Como faz isso acontecer? Vários que não desacreditou, mesmo assim foi preciso eles ver. E mano, eu vomito ouro, tá coro, só lança e no mente lápis do tesouro. Vê minha família sorrindo, minha tropa tá reinando. Se acostuma à luz da lua, nós lucre e fuma. Eu tô multiplicando uma por uma, fazendo a nota, jogando tudo. Vários que vêm pra cercar, pra me iluminar ou tentar roubar minha alma. Todos ao redor, mas eu não vejo nada. Aprende a jogar, senta e assiste a minha aula. Vários que vêm pra cercar, pra me iluminar ou tentar roubar minha alma. Todos ao redor, mas eu não vejo nada. Aprende a jogar, senta e assiste a minha aula. Fazer cá, fazer cá, fazer cá.